sexto ano, clamei ao Senhor. A mão dele sobre mim, um fogo ardente, levou-me a ver o que é abominação. Os ídolos em trevas, em grande aflição. Ó Senhor, tua glória eu quero ver. Em meio às sombras, faz-me renascer. Restitui o que é teu, vem nos purificar. Tua presença, Senhor, vem nos transformar. Vi os anciãos em segredo adorar, incenso subir, mas o coração a se afastar. Nosso clamor ouve, não nos deixe só. Atrai-nos, Senhor, faz-me renascer. Restitui o que é teu, vem nos purificar. Tua presença, Senhor, vem nos transformar. Cusvi, guitarra, piano, setembro dos BPM.